Reboque amigos do WT e Carreta Explosão. Com essa eu me despeço de vocês. Obrigado pela companhia. Espero de verdade ter levado vocês a uma viagem no tempo. Valeu, soldado. Valeu, Maico Vida. GD Lindo. Tropa do Maza. Resenha do Feijão. Valeu, professor. Valeu, Leonel. Guga. Benhur. Valeu, campeão. Valeu a todos do Reboque, amigos do WT e Carreta Explosão. Não esquece não, DJ Gilberto Elbi. Yes, I wanna unite with you. Live the day, get lit with the night. White and black and white unite. Rastafari live in unity. One dream, one love, one destiny. Red, gold, and green, Rasta flag. The gold and the sun and the land. A ritual is precious, they ain't lying on the jungle with fear, no shame. So we walk in the night at night. We don't let the bullshit, we don't fight. In this world today, we have some salvation.